força da promessa. Saiu a sorte, a herança de um povo. Do Jordão até as águas de Jericó, nos montes de Betel, a luz se fez nova. Efraim, Manassés, em teu caminho, Senhor, das montanhas ao vale, teu plano a se revelar. Cada passo guiado, em ti vamos confiar. Vamos lá.